olhar pra você de novo foi poder brincar no jardim que a paixão proibia. Achar outra vez teu rosto foi um gosto antigo de amor, de quando eu ardia. E à noite eu deixava doer por dentro, e sofria e cantava em verso, e chamava o cansaço e o sono pra sonhar com você de novo. Ocorrendo pra dar mergulho, ou na quadra por trás da rede, ou comendo e falando junto, ou chorando e por trás a lua. Ou brincando no meu piano, ou nós dois molhando na chuva, ou beijando durante o filme, ou fazendo o amor na areia. Pra você de novo foi poder brincar num jardim que a paixão proibia. Achar outra vez teu rosto foi um gosto antigo de amor, de quando eu dia.